eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu e burris, eu juro que é melhor não ser.